e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Nesse texto, a epístola do apóstolo São Pedro, primeira epístola, capítulo 2, a partir do verso 4, nós estamos dando abertura nessa programação. Queremos dizer a todos que nós estamos hoje à noite aí nos preparando para o culto de ensino, o culto da família. Nós queremos, na verdade, que todos os irmãos, os obreiros, os pais, as mães, venham. Nós estamos falando a palavra de Deus. Estamos trazendo assuntos sobre o capítulo 7, 8. Hoje continuaremos falando sobre o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Amados, final de semana ele se aproxima e no sábado, dia 28, nós queremos convidá-los desde já para o grande evento que nós teremos em nossa igreja, quando estaremos uma manhã de consagração a Deus, a partir das 8 da manhã. O templo já vai estar aberto a partir das 7 horas, porque nós temos orações das 7 às 8, com um grupo de irmãos sempre. Mas a partir das 8 horas, então, todos são convidados, os obreiros das congregações, com seus obreiros, os departamentos. Nós estaremos ajoelhados diante do Senhor, clamando, agradecendo e louvando a Deus pelos 100 anos da Assembleia de Deus no nosso Brasil. Agradecendo e também louvando a Ele, pedindo para que nessa nova fase da igreja, as bênçãos do Senhor continuem sobre as nossas vidas. Queremos, da mesma forma, informar que no domingo, dia 29, nós teremos a presença da irmã Dilce Nogueira. Ela vem da cidade de Panambi. Ela estará trazendo a mensagem dentro do programa que está sendo feito pelo departamento feminino da igreja, um grande trabalho que foi realizado ao longo de alguns meses com o título A Caravana do Amor. Foi muito bonito, cada reunião dessa foi muito forte, muito marcante. A igreja, ela foi sempre impactada com a presença do Senhor. E domingo é o encerramento dessa primeira fase dessa caminhada. E nós estaremos aqui reunidos junto com as irmãs para adorar o nome do Senhor. Atenção, amados, dia 4 do mês de junho, nós teremos ali no Linho a reinauguração daquele templo. Ali estaremos com o coral masculino, a banda, grupos, corais dos bairros Irmão Neri Lara, Irmã Terli. Já estão mobilizados, convidando o povo, os amigos, os vizinhos. Uma noite de festa. E também no dia 5 teremos batismo em águas. Todos os candidatos procurem aos seus obreiros para essa grande chamada para o batismo em águas no dia 5, às 19 horas, em nosso templo sede. Também quero aproveitar a oportunidade e dizer que a Santa Ceia do mês de junho se dará no dia 8 de junho, quarta-feira. Vai ser um momento em que a igreja estará reunida para juntos nós cultuarmos ao nosso Deus. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Certa vez um homem foi chamar um amigo num lugar de negócios. Esse seu amigo era um joalheiro com larga clientela, que mostrou-lhe um volume de grande número de diamantes e outras pedras preciosas. Havia uma entre elas tão sem brilho que o visitante disse àquele senhor: aquela ali não tem nada de beleza. Não tem? Exclamou o joalheiro e tirou-a de onde estava, fechando-a na mão por um instante. Quando abriu a mão, a pedra brilhava com todo o esplendor do arco-íris. Mas que você fez com ela? Perguntou o amigo. Aí respondeu o joalheiro: é o que chamamos uma joia simpática. É preciso apenas segurá-la com as mãos para que revele sua maravilhosa beleza. Assim acontece com o pecador, amado ouvinte, que, havendo-se arrependido dos seus pecados, rende-se a Cristo e entrega-se nas suas mãos para o seu santo serviço. Torna-se uma pedra viva, uma joia de grande valor. E aí cumpre-se aquilo que Pedro diz: vós, pedras vivas, vós edificados pelo nosso Deus. Quem é você? Que brilho tu tens gerado? A luz que em ti há, que luz é? São perguntas que eu deixo para você, para a tua vida, para a tua reflexão nesse dia. As mãos do Senhor Jesus estão conseguindo ser postas sobre a tua vida, ou você está vivendo a solidão sem brilho, passando por momentos de desespero? Se tu se entregar nas mãos do Senhor, Ele pega essa pedra bruta e transforma ela no mais belo diamante na sua presença, que ficará engastada na eternidade, para sempre com Cristo. Esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar. Pai que estás nos céus, cuja presença nós chegamos nesse dia para louvar a Deus, para agradecer, Senhor, porque as tuas mãos, elas se estenderam, nos recolheram para o teu regaço, nós que éramos objeto de nenhum valor. Pelo toque das tuas mãos, nós também recebemos o brilho. E a Bíblia quem diz que nós resplandeceremos, aleluia, diante de ti, um belo dia, ele não está longe. Senhor, essa pessoa que me ouve se sente como um lixo, se sente usado, se sente usada, se sente desprezada. Talvez o diabo, seu adversário, tenha dito que ela tenha que tirar a sua vida, que esse é o melhor caminho, mas que nesta hora lá, olhe para o espelho, possa chegar ali e ver o seu rosto e louvar a ti pelo alto valor, pelo alto preço que o Senhor tem estendido a nós, pela tua morte na cruz, por tu ter deixado os céus de glória para morrer em nosso lugar. Senhor, abre a mente desse povo que nos ouve, aquelas pessoas que são ignorantes a respeito da fé, que eles possam entender que existe sim um Cristo vivo que lhe amou ao ponto de morrer em seu lugar. Cristo, eu te adoro nesta manhã, eu te louvo nesta manhã, eu te bendigo nesta manhã, porque tu nos tirou do barato, do ostracismo, Tu nos tirou, Senhor, do barro deste mundo pecador e nos colocou entre príncipes e príncipe do seu povo. Muito obrigado, Jesus. E abençoa nosso povo, nossa gente. Abençoa a nossa Erechim. Em teu nome nós oramos ao Deus dos céus agora e sempre. Amém e amém.